O tema de hoje, alimento invisível. Paulo em Coríntios, capítulo 5, versículo 6, falou o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então ele fez essa pergunta, né? É do ser humano essa dificuldade de acreditar naquilo que a gente não vê. A gente até, assim, tem várias religiões, acho que quase todas, que elas acreditam que o seu ente querido, está em algum lugar, mas não admitem, assim, a comunicação ou que ele possa se apresentar em espírito, né? Então, é uma grande dificuldade que as pessoas têm. Acho que todos nós somos um pouquinho São Tomé, ver para crer, né? Mas existe muita coisa invisível que os nossos olhos não conseguem captar ainda, porque nós estamos num corpo físico. Então, a gente sabe que o ar nós precisamos para respirar, mas nós não enxergamos o ar. Que uma bactéria, um vírus, né, um micróbio pode nos levar ao desencarne, mas nós não enxergamos a olho nu. O vento pode causar uma destruição. A gente sente ele, mas a gente não vê, né? Então, a gente às vezes questiona assim, por que a dificuldade de acreditar num espírito, né? Se tem tanta coisa que a gente sabe que é invisível aos olhos, né? Aos nossos olhos carnais. A nossa casa, por mais que a gente limpe a nossa casa, faça a higiene em tudo, sempre vai ter algumas partículas no ar. Se a gente passar o dedo assim, e o pó que fica, às vezes fica algum resíduo, né? Normalmente é pele humana. A nossa casa é cheia de bichinho que a gente não enxerga. A gente até meio se apavora assim, porque a gente dorme no meio dos bichinhos. A nossa cama, esses bichinhos andam por cima da gente, né, andam pela cama, que são os ácaros. E a gente não enxerga. Então, é muito doido, assim, a gente não acreditar que não existam coisas invisíveis. Existem, sim, e muitas. Eu tive uma vez uma oportunidade, que eu agradeço a Deus até hoje, uma confraternização de final de ano, a Liga Espírita Pelotense, que é da quarta região, ela fez uma confraternização, né, com todos os presidentes das casas espíritas daquela região, onde se encontrava junto conosco o Sérgio Lopes, que de repente vocês conhecem, acho que ele já esteve aqui na casa, tem várias obras dele também. E assim, a gente teve a oportunidade de fazer um papo assim, bem amigável com ele, né? E isso foi uma... O Sérgio, ele além de ser médico, ele é médico psiquiatra, é psicólogo, ele foi presidente da AME, que é a Associação Médica do Brasil. Ele é uma pessoa, assim, extraordinária, escritor, expositor espírita, que já visitou vários países, enfim. E ele sentou e nos relatou alguns fatos, e é onde ele começou o assunto, dizendo da dificuldade que as pessoas têm em acreditar que tem espíritos na nossa volta porque não enxergam os espíritos, né? Aí ele nos relatou, e eu amei como professora de história, eu adoro história, né? Ele nos relatou que antes de ser descoberto os antibióticos, os médicos, né, não acreditavam que houvesse alguma contaminação, que pudesse existir bactérias, pudesse existir essas coisas, né, vírus. Tanto é que na época a média de vida era muito baixa, era de 40, 50 anos, mais ou menos. É normalmente quando surgem, né, os nossos problemas de saúde, mas agora a medicina está muito avançada, então a gente tem uma média de vida muito maior. Então, ele disse que os médicos, como não acreditavam que poderia haver uma contaminação, o médico era considerado um bom médico, um excelente médico, quanto mais sangue ele tivesse no avental. A equipe médica fazia várias cirurgias por dia, nada era esterilizado, né? E os instrumentos que usavam num paciente, usavam no outro, sem esterilizar nada, né? A toalha que secavam os defuntos era a mesma toalha que eles limpavam as mãos e seguiam atendendo o outro. Então, claro, havia uma contaminação enorme, né? E tinha um médico, que agora eu não lembro o nome dele, o Sérgio falou até o nome dessa criatura, que fazia parte da equipe e que chamou atenção nele que existia alguma coisa invisível que causava tanto óbito. Porque aquelas mulheres que faziam parto em casa com a parteira, elas sobreviviam ao parto. E a grande maioria que fazia o parto no hospital acabava desencarnando. E ele comentou com a equipe que só podia existir alguma coisa invisível que acontecia isso. Ah, chamaram ele de louco, ele foi perseguido. Para resumir, ele acabou até cometendo suicídio, porque perdeu o emprego, enfim, tudo por causa disso, né? Só em 1928 foi descoberto pelo Dr. Alexandre Flaming, médico pesquisador, se eu não me engano, ele é sueco, né? E ele descobriu a penicilina por acaso. Foi logo depois da Primeira Grande Guerra Mundial. Ele viu soldados sofrendo muito, feridos, e ele lutou muito para descobrir alguma coisa e acabou descobrindo a penicilina sem querer. Foi aí que surgiu, foi em 1928. Mas só foi lançado para a população a partir dos anos 40. Então, imaginem como, graças a Deus, a medicina avançou dos anos 40 até hoje, porque hoje a gente vê, assim, maravilhas na medicina. Como tudo é movido, vocês devem estar pensando assim, poxa vida, ela veio falar sobre alimento invisível e me fala de penicilina. Mas é para nós chegar lá. Como nós todos somos, tudo é movido por uma energia, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que é que nós estamos passando, né, para os nossos irmãos? De coisas invisíveis, de alimento invisível. É energia no que pensamos, é energia no que falamos, no que sentimos, e estamos influenciando a vida de irmãos. Quando a gente fala, qual é o tipo, então, de alimento invisível que cada um vai absorver? Olha a nossa responsabilidade aqui, a nossa vigilância e o nosso cuidado para com os outros. As palavras que emitimos, atitudes erradas que cometemos, são como um livro aberto onde as outras pessoas vão se espelhar, né? Os nossos exemplos, nossos comportamentos. E se tudo é energia, claro que nós vamos contaminar aqueles que estiverem em contato conosco. E nossos atos nem sempre são louváveis, né? E muitas vezes isso a gente pratica sem nem perceber. Por isso que a gente tem que vigiar bastante os nossos comportamentos. E nós, para nós mesmos, qual é o tipo de alimento invisível que nós armazenamos? É importante a gente pensar sobre isso. O que que eu armazeno dentro de mim? Pois aquilo que armazenamos, estamos espalhando. Será que é um alimento de tristeza? É um alimento de alegria? De ódio? De amor? De orgulho? De humildade? É bom a gente refletir sobre isso. É importante o que que eu guardo dentro de mim. Né? Porque eu também estou me contaminando com isso que eu guardo dentro de mim. Então é importante a gente vigiar bastante isso. Devemos vigiar a fim que o alimento que a gente transmita seja assim de profunda paz e de harmonia. A nossa consciência tranquila. Fazer sempre o bem que estiver ao nosso alcance, que nós estaremos com certeza transmitindo alimento invisível muito positivo. Pensemos nisso, né?